Acordar amanhã. Ok, livre pouso, pistão 0, 180 graus, 12 nós. Autorizado pouso, 1-0, sem acordar. Zulu, Golf, Kilo Oscar. Porque o Índia da presente está livre a proa de Vitória da Conquista. Informe o sistema de pouso. Apresenta a proa direto. Último pouso ao Zona 244. Do Lupin Índia. Zona 244. Copiado. Índia. Foxtrot Romeo, desça para 2.000 pés, o altímetro no 021. É 2.000, resultado no 021. Oh, back to your hotel, maintain position, 7202. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Livre descida para 3.000 pés, altímetro 1021. Circuito 2000, Edson, solo 36, direito 1219. Direita 219, ó. Paulo, bom dia, Web 5826, lembrou? 5826, táxi pela Alfa, parte do Juliette. Alfa, chama de Juliette. Pondor 23, precisa? Pondor 823, configura do plano de voo. Bom dia, aqui é o NEM 6225. NEM 6225, aguarde. Isso. Onde que eu feito seu plano de voo? Tá, ok. Aguarde, copy. Ainda não tenho seu plano de voo no sistema. Mas alguns minutos, será que 2-0-0 nós. Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95. Obrigado. Quilo Oscar, 32, controle 1208, boa viagem. Outro. 220, descorso. Visado para Brasília, 320, decola da 1-0, com primeira curva esquerda, seja Fuca, Nizza, após o apuído, e segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5483, controle 120, do sinal 8. A sinal da 1-0. Gente, Mike Echo Delta. Nizza, depois apuído, controle saída 293 e o transponder 5423, confirma. Transponder 5473, Momo Nizza, Oceania 6225. Momo Nizza, Oceania 6225. E só não copiou o controle de saída. Web 5826, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette 03, obrigado. Oceania 6225, controle de saída 120, decimal 8. 208, na pole position para puxa acionamento. Coluna Momo, tá passando 2600 Francisco. Contato, radar na decolagem. Suba o 100 sem restrições na subida Momo, direto Momo, Golf Lógica. 100, direto Momo, sem restrição, Golf Lógica. Tarde, Foxtrot Romeo, para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 145, reporte estabilizado. 145, reporte estabilizado, Tarde, Foxtrot Romeo. Pode 3732. Negativo Duna, voo ITAP 3732. Projetado, 3179, chame Centro Recife 1251, alterna 13325, 3179. 5 Delta tem livre pouso, cabeceira 97, 180 graus, 12 nós, ajuste no 021. Delta. A 3859, prossiga para 2000 pés, eu tô radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Descendo Daniel, mantenha a proa, descendo pelo lote, está 3859. Meia 225, mantém a posição, passar a sua retaguarda numero 9, após a mesma, está autorizado o push. Ok, vai manter a posição após a passagem da retaguarda, mas vai só o push. LSX-3, dá 1-0, sai de Fox-Romeo. Já, Fox-Romeo, completa LSX-3, chamando torre 1-1-8-3-9-5. Torre 1-1-8-9-5. Bom dia, Papa Romeo, Charlie Fox Romeo, final bastante travado. Papa Romeo, Charlie Fox Romeo, o ajuste no 021, no 021, tem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso não no 0, Charlie Fox Romeo. Houve um problema com o seu plano de voo, ainda não chegou no sistema. Aguarde mais 2 minutos para a cópia. Condor 23, para informação, a IS Militar recebeu o plano do senhor, porém teve algum problema na transmissão. Já liguei, já questionou a IS Militar, eles estão retransmitindo o plano. Acredito que mais, dentro de mais 2 minutos já vai aparecer aqui para a gente já pagar a cópia, tá ok? Bravo Romeo Tia 7202, left the aircraft on final, Romeo 10, line up and wait. Juliette, confere, vamos ser aprovado em nível 3, 4-0, agora coordenação para 3-0. 7203, taxi approved de Militei April, taxi hotel, on taxi hotel, mantém posição, and stand by to cross runway 10. Charlie Fox Romeo, no solo aos 4-4, direito, no 219. 7203, on taxiway hotel, maintain position. Clear to the course on the 10. Alfa Kilo, até o Pátio 3, Charlie Fox Romeo. Obrigado. 3663, para Guarulhos, autorizado em nível 360, decola da 10, primeira curva direita, será da Eleda, após boa bridge, onde intercepta a Pesulo 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5501, controle no 20 decimal 8. Confirma a aeronave que chamou o solo para push. Gol na 923 no gate 6. E, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Bora. 64 a 9, 3 horas. Bom, número 07, por gentileza, confirma as informações para táxi. 64 a bordo, 3 horas. 607, autorizado o táxi até outra vez meia dúzia. O 923 pode acionar a machaneta na posição meia? Afirmativo. Bravo Romeo Sierra 7202, airborne at 46 now, Salvador 120, decimal 8, have a nice trip. Salvador, departure 120.8, this is Bravo Romeo Sierra 7202, thank you, bye bye. Juliette, confere, autorizando para Galeão, nível 360, decola da 10, com primeira curva direita, sede da Eleda, após o bridge, onde intercepta Pesulo 10, e prossegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5512, controle no 20.8. 219 para autorização, já informo que não tem o seu plano no meu sistema, que eu vou coordenar para a palestra. Aterovia, acionando o transponder 5512 e controle 208, gol 1605. 605 da Euleda, após o bridge, onde tem o certo da Pesulo 10. Bridge ou... Confirmando a posição, é bridge. Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Obrigado, bridge. Correto, abaixou para posicionar. Semana. Zero, um pouco de parte, Bravo Romeo, 7702. 3732, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte no localizador, após TAP Fortuna. Reporte TAP Fortuna, 2000, tarifa da recepção em TAP. Afirmativo, livre da recepção em estudo. Reporte TAP Fortuna, 2000, 3732. Do táxi, 7-1, pelo Índia, quando desespera, está Rio no 95, ajuste no 021. 1895, quando espera, via Índia, né? 2-5. Paulo, Salvador, 4389, de novo. 359, táxi pela Alfa, repórter do Juliette. Alfa, repórter. Paulo, acelera 6312. 6312, prossiga. Escuta para a Copa do Recursivo, 6330. 6312, informação para o seu Juliette, agora de para a Copa. Taxi Alpha and report before Taxi Juliet. Guarda. Tu índio ao controle. Passa agora escuta do centro Recife em 1288, alternando 260. Gol no 607, autorizado o táxi. Bate 1 no Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, 95, ajuste no 021. É o Xené, 6225, ponto esperado 10, pronto. 6225, alinhar e decolar, 1 no 8, 0 graus, 12 nós. Alinha e decola na 1 no 0, 6225. Sete. Salvador, muito bom dia, tá 3304, autorização Brasília, sítio da Juliette, posição 02. Então, 3304, Juliette, confere o número do extracolo. Confirme, senhora, está intercotado? Confirme? A sua mensagem está intercotada, peraí. A Juliette, confere, aguarde para a cópia, número 2, então 3304. Guardará, 3304. For 7203, clear taxi via Juliet, Apron 1, India and Alpha. On holding point, call this frequency for departure. Juliette para o gate 04, exato. Hotel Zulu, na escuta? 25. Sim, já. Zulu, ainda não tem seu plano de voo? Chame mais próximo do horário. Plano de voo acabou de chegar para 1245. Aguarde um minuto para a volta. Hotel Zulu, transcópia. Está autorizado para a Jacobina, no meu pé, decola da 17. Vano comprou a noite, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 01 no 0, controle no 20, decimal 8. O 607 ali mantém. Ali mantém, voo 607. Zulu correto, pressionamento, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Sector 3, chamando Torre 1 no 8, decimal 95. 18 no 7, obrigado, espera aqui a pouco. Fiz autonomia. 5 da Xanerga, decolando a Susco. Xanerga 6225, boa, contato, radar na decolagem, suba ao 320, saída Momo. 320 na Momo. 3-1-2, temos cópia? É 3-1-2, prossegue. 6312, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolada 10, com primeira curva à esquerda, saída curva, transição Caju, aciona 5511, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife 350, via Peruísque 58, Caju, saída 5113, 208 ao controle. Você pegou na 3212, 27. Metriz 12, correto, você pode voltar para a busca. Estamos aguardando a transição do seu plano de voo. Aguarde mais uns 5 minutos, ok? O plano 23, desculpa pelo incômodo. 13 horas. 13 notas. Então, 3304.4. Para a copa, está 3304. 3304, autorizado para Brasília, nível 340, via Peru Zulu 17, decolada 10, com primeira curva à direita, saída Árvore, após voa Elefa, onde está certo após Zulu 17. Aciona 55 no 3, controle 120, décima 8. Elefa, por favor. Autorizado Brasília no nível 340, via Peru Zulu 17, decolada 10, primeira curva à direita, no perfil da Árvore, direção Elefa. Aciona 55 no 3 e o controle 1208 da 3304. Então, 3304 correto, né? Puxa, para puxar, senhor. Você pode olhar, 3304. 3063, puxa bem, que acionamento, posto 8. 3063, inversionar, repete para táxi. Posto para táxi, 3063. 7, decola ao 55, controle 1208, boa viagem. 08, bom trabalho, você está no 7. Controle, Salvador, voo 307, decola. 307, contato, radar de colagem, suba ao 360, saída da El. 180 graus, 15 nós, reporte fora do solo, do Pacho da Irmã. Contact now, Recife Center on 12685, backup 12545. Proa Norte, prossegue com Proa Norte, agora na transferência, o Alto Zulu, ajuste 1020. Decola ao 56. Bravo Romeo, CR 7203, line up and rate, runway 10. Autorizado IRS, 613 no 1? 613 no 1. Prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Vai chamar o localizador, 613 não. 32, solo 56, direita, 1219. Direita, 219, pé 3732. Pode para táxi. 05. 6225, a possibilidade para a Anitta. Guarde coordenação com Recife, 6225. Obrigado. Oscar Zulu ao 57, chame controle em 128, tenha um bom voo até o regresso. Regresso 208, camarada. 7203, clear to take off, runway 10, wind 1, 80 degrees, until not to energy 1021. 3732, bom dia, prossigo taxa pela Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3732. Agora, 157. Gente, 1000 pés, prosseguindo direto ao destino, o hotel Oscar Zulu, reporte livrando a CTR. Roda livrando a CTR, reporte Zulu. Ano localizador, Coral do Mavista, 6319. 6319, completa LS X-Ray, chamando Torre 118, decimal 195. Desuto. 95. Obrigado, bom dia. Baixa! É, tu! Ficha! Iba! Mania! Mania! E eu continuo autorizado 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-2, nossa. Confirma se chegou o trem. Ainda em cima. Mas está autorizado, vai chamar com o trem embaixo. Seguinte. 1-2-0-3, airborne, at 5-9, departure control 1-2-0-8. 1-2-0-8-7-2-0-3. Vai manter para ingresso do portão 06-3732. Conda 23, ao solo voltando para informação. O plano acabou de chegar na IS Civil e está sendo retransmitido nesse momento para a gente. Vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque a gente já falou 3 vezes com a IS Militar e foi, infelizmente, essa falha dessa transmissão. Então, Tech to Departure, climb and maintain 250 on Puka Departure. Climb and maintain 250-7203, Puka Departure. Chica Zulu, quando possível, informe seu estimado de pouso. 1:40. Entendido, então, pouso no 340, a localidade fica próxima à Jacobina, confere? Gente. Táxi 1306, autorizado táxi através do Pitomedo, Zico. Táxi 1605 da Golfo, 179 a bordo, 3 horas e meia, caminho. Para o Top Direct, estacionamento, Tan 3304, posição 02. 3304, aguarde para estacionamento. O 1604 vai dar passagem. O Airbus da TAM, já taxiando, após vai seguir o mesmo para o ponto de espera, Rio Nuno, 8395, ajuste no 021. Ok, agora da TAM, Torres 295, bom dia, 305 da Gol. TAM 3063, continua o táxi, então ponto de espera, Torre 1, Nuno, 8 decimal, corrigindo no 8395, ajuste no 021. Mike Charlie Alpha, pelo visto você não efetuou toca remetida não, você foi um pouso mesmo em Alagoinha, certo? Né? Doze. 3.500 pés, confirma. 190 graus, 1-2-1. Coda 23, alterando para Brasília, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída, corrigindo, primeira curva à direita, saída, árbitro, transição, elefa, aciona 5524, controle 1-2-0, 8.